provasse eu não saber nada. Por todo o caminho que andei, pra cada passo que dei, voltar ao início da estrada. E desfazendo cada defeito, desvendando um jeito, desenhando a saída. Que é pra viagem ser só de ida, mas sem haver despedida. Te ter é como nascer de novo, não reconhecer nada ao redor. Desatar o nó, quebrar a casca do ovo, a dura carapaça da dor. Por tudo aquilo que já pequei e cada ato que errei, é como estar perdoada e livre do que então carreguei, cada cilada em que entrei, de cada porta fechada. Me ver trilhando o caminho certo é olhar mais de perto o universo em mim. De novo, não reconhecer nada ao redor, desatar o nó, quebrar a casca do ovo, a dura carapaça da dor. Tenha paciência comigo. Repentino e sem aviso, a terra perdida, a pele, a paixão ardida. Te ter é como nascer de novo, celebra o que em mim é maior. Minha nova estância, descobrir a todo instante cada nuance do que é o amor. Te ter como nascer de novo, celebra o que em mim é maior. Minha nova estância, descobrir a todo instante cada nuance do que é.